Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nas Voltas do Globo. O espaço radiofónico vai provar aqui no Canal 1, de segunda a sexta, mais ou menos entre as 6 e 6 e meia, e que entretanto teve um tempo de paragem, mas que está então de volta ao Canal 1. Hoje e até à próxima sexta-feira, a viagem vai ser pela Roménia. Vamos trazer aos nossos ouvintes músicas vindas de Roménia, de três vertentes diferentes. Ora, a Roménia, como sabem, pode-se dividir em três partes. Atualmente será mais em duas, mas já vão perceber porque é que eu falo em três. A Roménia poderemos dividi-la, se quiséssemos, em três partes, que era a parte da Transilvânia, que faz fronteira com a Hungria, a Valáquia, que foi um reino de grande projeção económica também na Idade Média, não foi tão próspera como Amsterdão nem como Flandres, mas ainda assim era uma zona, enfim, não andou por aí perto, mas foi estável, apesar de tudo. Teve os seus problemas, como todos tiveram ali naquela altura. A Transilvânia ora era, ora não era Roménia. E, portanto, aliás, ora era, ora não era independente. E, portanto, temos aqui uma situação, pronto, em que a Transilvânia e a Valáquia dividem-se. Ainda assim eram, por regra, independentes. Ora, acontece que, entretanto, a Moldávia é a terceira parte da Roménia, podemos assim dizer. Moldova, junto do rio Moldova, daí o nome Moldávia. E surge, portanto, uma Roménia tripartida. Neste caso, a Moldávia e a Valáquia eram mais independentes. O que acontece é que a Transilvânia, apesar de não ser totalmente independente, era uma espécie de... Eu não vou chamar ducado, porque em termos de organização é diferente, mas podemos dizer que era um principado nos dias de hoje. Tinha a sua independência parcial da Hungria, mas tinha os seus privilégios, mas a verdade é que não era 100% independente, como era a Valáquia, nem a Moldávia, ou Moldova. Bom, o que acontece é que, efetivamente, estas três partes acabariam por se juntar. Primeiro, em 1859, quando, por acidente, os moldavos e os Valáquios escolheram para o mesmo poder, para o mesmo cargo, o mesmo, neste caso o mesmo príncipe, que acabaria então por ser o mesmo rei dos dois governos, inicialmente, dos dois países, inicialmente, e até 1872, digamos que estes dois países sobreviveram com o mesmo rei, mas depois o mesmo juntou os dois países e fez a Roménia. Pela primeira vez fala-se em Roménia de uma forma oficial, né, por essa altura. Já se falava antes, mas é por essa altura que isso acontece. Em 1918, os romanos vêm-se envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Aliás, não é naquela altura, é antes, é quando começa a Primeira Guerra Mundial. Cai o Império Austro-Húngaro e a Transilvânia é da Roménia. Ora, naquele caso, a Roménia mantém-se o reinado até 1947 e, nessa altura, entretanto, a Moldávia é anexada pela União Soviética e, mais tarde, independentiza-se. Portanto, a Moldávia perde-se da Roménia. E, neste caso, a Roménia fica apenas com estas duas partes, portanto, a terceira, Transilvânia, que tem aqui um enorme arquivo histórico. Basta dizer-se que em 2002 foi nos Carpatos que foram encontrados os registros fósseis mais antigos no que toca à espécie humana, datados de 34 a 36 mil anos. Onde há também cruzamento com a espécie Neandertal. Mudou a história, mas o que eu posso dizer é que houve, portanto, essa situação na Roménia, perde-se a Moldávia independentiza-se, e temos aqui então, já para não falar também, que a Bessarábia regressa também à Rússia, porque durante algum tempo a Roménia foi bastante grande, teve estas quatro regiões. A Bessarábia volta a ser a União, volta a ser soviética, no caso. E, portanto, ao mesmo tempo também a Moldávia independentiza-se a seu tempo. A Roménia é uma economia que se mantém mais ou menos estável, com alguns recuos e alguns solavancos, mas é na década de 80 que as coisas pioram. Devido à ditadura de Nicolae Ceaușescu, a ditadura, digamos que a economia regride brutalmente. Ele era apoiante portanto, de ideologia socialista, aliás, era o Partido Comunista que liderava o país. E chegou ao ponto de, seguindo as regras norte-coreanas, de transformar uma Bucareste em espécie de Paris de segundo escalão. Um quinto da cidade foi destruída para a construção dessa nova ideologia de cidade, segundo Nicolae Ceaușescu. O que acontece é que a 17 de dezembro de 1989 cai, ou começa a cair a ditadura, né? Aliás, é uma queda muito rápida, cai numa semana. No dia 17, Timisoara faz uma manifestação, é reprimida fortemente, há mais de 100 vítimas mortais devido ao fogo posto, aliás, devido ao fogo armado por parte da Securitate, que era, digamos, a PIDE romena. Entretanto, no dia 25 de dezembro já estava a ser assassinado Nicolae Ceaușescu com a sua esposa Elena Petrescu. Se a maior nome não me interessou, era Petrescu. Ora bem, a Roménia tem um período de alguma sombra, porque para todos os efeitos Nicolae Ceaușescu fez uma série de remodelações industriais que permitiram à Roménia sobreviver de certa parte, mas na década de 90 foi uma altura de recuperação. E também uma época estável em termos políticos, não é? Os romanos souberam se recuperar bem dessa questão e viram de uma forma, não sei de que forma terão visto, mas de certa parte, acredito com alguma apatia, a queda logo depois do regime da União Soviética e depois ainda também a dissolução da Jugoslávia, não é? Que aliás tem hoje alguns países que fazem fronteira, que é o caso da Sérvia, faz fronteira com a Roménia. Assim como a Hungria, quando aconteceu em 1918 com o Império Austro-Húngaro, digamos que aquela zona sempre foi mudando muito de nações. É uma Europa de leste e, portanto, uma Europa que demorou mais tempo a organizar-se para todos os efeitos, foi isso que aconteceu. A Roménia consegue um momento de projeção tal que em 2007 entra para a União Europeia. E juntamente com outro país, a Eslovénia, e é então o 27º país a entrar para a União Europeia, 26º, 27º. Acontece que, efetivamente, aliás, já antes da Sérvia, a Croácia estava a tentar entrar para a União Europeia, entrou agora em julho, e o que acontece, efetivamente, é que, digamos, a partir daí a Roménia consegue uma aproximação muito rápida, muito próxima do Ocidente. Mas isto para chegar ao tema deste tema, que é um tema que vem de uma região, que neste caso vem até mais especificamente daquela área de Timișoara, por aí, Timișoara, Craiova, por essa parte. A música que nós vamos ouvir agora pela primeira vez é de Mirela Petrean e chama-se Kuche Mam Ales in Viața. Esta música, enfim, é típica daquela zona, típica daquela região, e é por isso que a música romena hoje, não há uma música folclórica, há várias músicas folclóricas da Roménia. E vamos juntar esta música com outras que não são da mesma área, não muito próxima, mas para todos os efeitos temos rítmicos, muitas semelhanças, que é a música moldovanesca, como se chama, ou seja, a música daquela região da Moldávia, que agora é independente. Aliás, eu creio que há aqui uma junção, ou seja, música moldovanesca poderá ser música da Moldávia ou música com influência moldava, mas na Roménia. O que interessa é que estas músicas são cantadas em romeno, isso é que é o mais importante. E é o que nós vamos conferir. Nós depois vamos trazer aqui aos nossos ouvintes, amanhã, a música mais popular, a música mais conhecida da Roménia, que é o Manele, que é um género também ele bastante conhecido em termos internacionais, por vários motivos, desde serem conhecidos por fazerem versões de músicas, muitas delas não autorizadas, até a ser designada música dos ciganos. Há um pouco de todo o tipo de designação, mas o que interessa mesmo é fazendo esta viagem hoje pela música moldovanesca, mas é de Timișoara que partimos para conhecer então esta voz, uma voz que neste caso tem o nome Mirela Petrean, e como eu já disse, a música chama-se Cucemam Ales in Viața. Então com este tema que vamos abrir musicalmente esta edição, e eu despeço-me por aqui, desejando aos ouvintes a continuação de uma ótima tarde na companhia então do canal. Amanhã a viagem vai ser um bocadinho diferente. Vamos até à capital, vamos conhecer artistas daquela área e, como é lógico, Manele, não é? Costuma-se dizer que a Roménia é a terra dos ciganos, não há só ciganos na Roménia, mas a verdade é que é talvez o país que mais onde a comunidade cigana é mais expressiva. Nós vamos conhecer também amanhã um bocadinho mais a história da Roménia, porque também não é só feita de coisas boas, também teve momentos menos bons, e um deles em 2010. Vamos falar sobre isso, mas para já deixo-vos com Mirela Petrean, Cucemam Ales in Viața. Tenham então uma boa tarde e até amanhã. Oare ce-i pe primul loc, bani, dragoste sau noroc? Oare ce-i pe primul loc în viață? Când ai dragoste, n-ai bani, când ai bani, ești și dușmani. Oare ce-i pe primul loc în viață? Cu ce m-am ales în viață? M-am ales în viață, ce-am băut, ce-am mâncat și cu ce am strâns în brață. Mi se rupe inima din mine, mi se rupe inima când văd cum trece viața. Mi se rupe inima din mine. Dau din coate, fac ce pot, timpul nu-l opresc în loc. Mi se rupe inima din mine. Cu ce m-am ales în viață? Cu ce m-am ales în viață? Ce-am băut, ce-am mâncat și cu ce am strâns în brață. Unde ajung bănuții ce-i câștig? Unde se duc banii mei? Că nu pot să țin de ei. Unde ajung bănuții ce-i câștig? Obrazul care-i subțire, cu cheltuială se ține. Unde ajung bănuții ce-i câștig? Cu ce m-am ales în viață? Cu ce m-am ales în viață? Ce-am băut, ce-am mâncat și cu ce am strâns în brață. Dă-i, Doamne, românului de mintea pățietului, poate am ști să luăm ce-i bun din viață. Dă-ne mintea de pe urmă să ne meargă toate strună și să luăm tot ce-i mai bun din viață. Cu ce m-am ales în viață, cu ce m-am ales în viață, ce-am băut, ce-am mâncat și cu ce am strâns în brață. Cu ce m-am ales în viață, cu ce m-am ales în viață, ce-am băut, ce-am mâncat și cu ce am strâns în brață. Înțeleg și n-am să pot, cum ce am avut noroc să apar în viața mea și să-mi fur inima. Înțeleg și n-am să pot, cum ce am avut noroc să apar în viața mea și să-mi fur inima. Viața mea vreau să o împar cu cine, Dumnezeu să ne dea zile bune, unul lângă altul să trăim și cu drag să ne iubim. Cât e ziua iubesc soarele, peste noapte iubesc stelile, pe cine te timpul ce-o iubi, tie noapte fie zi. Ce ore are o zi și se cunge mișinii, nu-i clipă care vine să nu ce vreau lângă mine. Nu, ce ore are o zi și se cunge mișinii, nu-i clipă care vine să nu ce vreau lângă mine. Viața mea vreau să o par cu cine, Dumnezeu să ne dea zile bune, unul lângă altul să trăim și cu drag să ne iubim. Cât e ziua iubesc soarele, peste noapte iubesc stelile, pe cine tă timpul ce-o iubi, fie noapte, fie zi. Cine iubesc, iubesc, dar după cine mă topesc? Ești lumina ochilor, ce-o iubi până-am să mor. Pă, cine iubesc, iubesc, dar după cine mă topesc? Ești lumina ochilor, ce-o iubi până-am să mor. Viața mea vreau să o par cu cine, Dumnezeu să ne dea zile bune, unul lângă altul să trăim și cu drag să ne iubim. Cât e ziua iubesc soarele, peste noapte iubesc stelile, pe cine tă timpul ce-o iubi, dar fie noapte, fie zi.

adormece viață dulce an. Toată noaptea hoinăresc, cu fetițe mă distrez, adormece viață dulce an. Că ne place doar să chefuim. Hai să ridicăm paharul, să ne îndulcim amarul, să cântăm și să ne veselim. Toată noaptea hoinăresc, cu băieții chefuiesc, adormece viață dulce an. Toată noaptea hoinăresc, cu fetițe mă distrez, adormece viață dulce an.